malandro de muita arte que roubou a vida inteira. Parecia homem de Marte, lambari da corredeira. Embrulhou por toda parte a polícia brasileira. Parecia uma lazarte e carregou a quarenteneira. Um rato de muita arte, sem cair na ratoeira. Malandro pintou sete, fez ponta de canivete, vira bico de chaleira. Era liso igual quiabo, não falhava um truque seu. Soldado, sargento e cabo, na poeira se perdeu. Pegou gato pelo rabo e como lebre vendeu. Embrulhou até o diabo que na frente apareceu. Era um cascavel dos bravos, morte errado nunca deu. Malvado e desumano, embrulhou até cigano que com ele se envolveu. Na capital de São Paulo, o malandro apareceu e dando uma de galo, a mão no peito bateu. Para pisar no meu carro, quero ver quem que nasceu. Não vou cair do cavalo, rei dos malandros sou eu. Não pode cair no pialo, quem com classe aprendeu. Os delegados só prende malandro que não entende, que não foi aluno meu. Vestido de militar, mulher rica consegui. Hoje vou me casar, até o padre vai cair. Não era flor de cheirar, o padre que estava ali. Você não é militar, há tempo de perseguir. Aqui nos pés do altar, sua fama vai sumir. Você é um malandro otário, eu também não sou vigário, sou delegado Fleury.